Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta. Brasília tá fria e seco, viu? Nessa época do ano não é fácil viver aqui, não. Eu moro aqui há 45 anos, não acostumei ainda. A pele da gente começa a ripuxar, os beiços racham, né? O trem, o cabelo resseca, não é fácil não, viu? A gente bebe água o dia inteiro e passa o dia inteiro com sede, né? Isso aqui parece dizer, de dia faz calor, de noite faz frio. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla João Pedro e Cristiano. A Faculdade da Música vai recordar um grande mestre, Wilson Simonal. A frase irretocável do grande Guimarães Rosa. A oração de hoje é para lembrar um pouco da passagem do Papa Francisco aqui pelo Brasil. A oração de São Francisco de Assis. A dica hoje, eu vou te ensinar a fazer o bolo de fubá da avó Maria. Iguaria fina, você vai aprender hoje, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, fazendo homenagem à sua terra natal, meu pequeno cachoeiro. E a... hoje, judiação. A lorota boa é uma ripadinha do Ticabuco. O velho tá com preguiça. Ele não grava comigo, não, mas ele manda umas coisinhas de vez em quando pra mim aqui, né? Na trilha sonora da minha vida, vamos recordar o saudoso João Paulo cantando com Daniel, uma gravação de 1995. Eu começo trazendo aí, essa só tem no programa Cleiton Aguiar, Antônio Vitor, Forró Goiano. Puxa o fole da sanfona, sanfoneiro, repica com o pandeiro, dá o tom e solta a voz. Segura firme com o cavalo, é perigoso, eita forrozinho gostoso, nessa fita só dá nós. Forró retado, não fica ninguém sentado, forrozinho bom danado, tá gostoso, eu quero mais. Tem guariroba, tem piqui, tem rodeio, o salão tá quente, cheio, esse é o forró de Goiás. Tem guariroba, tem piqui, tem rodeio, o salão tá quente, cheio, esse é o forró de Goiás. Isso é Goiás, tá muito bom, tá bom demais. Tem cinturão, bota chapéu, calça apertada, tem fivela prateada, isso aqui é o meu Goiás. Tem cinturão, bota chapéu, calça apertada, tem fivela prateada, isso aqui é o meu Goiás. Oi! Não fica ninguém sentado, forrozinho bom danado, tá gostoso, eu quero mais. Tem guariroba, tem piqui, tem rodeio, o salão tá quente, cheio, esse é o forró de Goiás. Tem guariroba, tem piqui, tem rodeio, o salão tá quente, cheio, esse é o forró de Goiás. Isso é Goiás, tá muito bom, tá bom demais. Tem cinturão, bota chapéu, calça apertada, tem fivela prateada, isso aqui é o meu Goiás. Tem cinturão, bota chapéu, calça apertada, tem fivela prateada, isso aqui é o meu Goiás.

tarde sertaneja, quando o sol vai se esconder, formando um lindo arrebol. E a cabocla com seu vestido de chita fica ainda mais bonita, exposta aos raios de sol, que despedindo o sol do mês de agosto vai beijando aquele rosto, sumindo na imensidão. E o caboclo admira sua amada na tardinha perfumada pelo aroma do sertão. E apaixonado com esse quadro perfeito, põe a viola no peito e canta essa canção. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Cheia prateada, sujou longe na chapada uma pose de rainha, e lança luz nas flores que vão se abrindo. Talvez esteja sentindo ciúme da caboclinha, que nessa hora, com a brisa nos cabelos, carinhando com desfeio seu caboclo, seu varão. Mais uma vez põe a viola no peito e os dois cantam em dueto, envolvido de emoção. Nesse ambiente de ternura e nostalgia, embebidos da poesia, no catulo da paixão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Zé Mulato e Cassiano, Tarde Sertaneja. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, se você quiser conhecer um lugar maravilhoso, você se sente num cartão postal, à beira do Lago Paranoá, em Brasília, pertinho de onde mora a presidente Dilma, aqui no Palácio da Alvorada, ao lado do Lakeside, ao lado da Concha Acústica, o Bar do Alemão. Culinária de primeiro, atendimento sensacional, preço justo, e lá é o encontro dos grandes políticos, dos grandes artistas, dos grandes desportistas. É um ponto de encontro da nata de Brasília, né? Então, quando você vir a Brasília, venha conhecer o Bar do Alemão. Na verdade, um restaurante que tem 111 anos. Nasceu lá em Itu no século passado, em 1902, e chegou aqui em Brasília em maio. É o maior sucesso. E é muito perigoso você encontrar comigo lá, que eu estou sempre por ali no Bar do Alemão, né? Vindo a Brasília, não deixe de visitar. Todo mundo sabe onde fica por aqui, tá bom? Minha amiga Beth Guzzo, escolta de vagalumes. Os anos que fiquei distante.

do seu olhar que me acompanha já faz algum tempo. Penso em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é você. Pra mim você é linda, a dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Bruno Aguiar, cantor do Geraldo Espíndola, Vida Cigana, pro Edmilson Bezerra de Souza, de Paramirim, na Bahia. Ele curte o nosso programa pela estação Sat FM, do meu amigo João Paulo, e agora faz parte do Facebook do Cleita Guiar. Edmilson, um abração para você, seja muito bem-vindo. Aqui só tem gente boa. O perfil número 1 já tá cheio, mas você pode entrar no perfil número 2 e também na fanpage. Eu tô enjoado, eu não sei, eu tenho até fanpage, amor. Ô, caipira mentira! No próximo bloco, João Paulo e Daniel, Djalma e Nilcinho e Eduardo Costa. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos recordar o ano de 1995. Em 1º de janeiro, Fernando Henrique Cardoso assumia a presidência do Brasil. Em 1º de março, era criado o site de pesquisas Yahoo. No dia 29 de abril, Alberto Fujimori era reeleito presidente do Peru. Em 14 de maio, Carlos Menem reassumia o governo da Argentina. Em 1º de outubro, falecia o jornalista Ibrahim Suede. Em 19 de novembro, quem passava para o andar de cima era Adolfo Bloch, o ex-dono da extinta Rede Manchete. Nesse ano de 1995, uma saudosa e extraordinária dupla, João Paulo e Daniel, gravava uma linda canção do genial Moacir Franco, Você Não Morre Mais. Você não morre mais, falei agora mesmo de você. O que o destino faz? Por que que a gente nunca mais se vê? Por quê? Você não morre mais, ficou eterna no meu coração. Você não morre mais, como um castigo, praga ou maldição. Porque quanto que eu queria te esquecer um dia só, enxugar meu rosto e não lhe dar o gosto de me ver tão só. Mas a vida passa, vou virando caçador, sem matar a fera que me dilacera este louco amor. Você não morre mais, falei agora de você, de nós. Ainda dói demais a velha fisga destes seus anzóis. Por quê? Você não morre mais, só

com muito orgulho, sou sertanejo de coração. Amo o som da viola, sou chegado no modão. Astros e estrelas, muito obrigado pelas canções, pelas poesias, proporcionando aos fãs bons momentos de alegria. Chico Rei Paraná, Pena Branca e Chavantinho, o gaúcho da fronteira, João Mulato e Douradinho, o César e o Paulinho, o Praião e o Prainha, Caçula e Marinheiro, Silveira e Silveirinha, Luiz Gonzaga e Nelson Moura, e o Mazinho Quevedo, Leão Carreiro e Caense, Bandico, Quero Azevedo, Moacir Franco e Irmãs Barbosa, Cascadinha e Inhana, Mário Zamarcia Ferreira, Mensageiro e Mexicano, Sousa Magra e Flaguiar, Zé Mulato e Cassiano. Seus duetos e suas canções promoveram emoções. Djalma e Nilcinho, duetos e canções. Ele fez uma homenagem pra turma e me botou no meio. Eu fico meio cabreiro com esse negócio de homenagem. Quando eles começam a homenagear muita gente, é porque tá perto da gente morrer. Um abração pro Djalma e pro Nilcinho. Essa dupla é excelente que eu gosto de tocar aqui no programa. Lá de Paraguaçu, Minas Gerais, estou recebendo aqui uma mensagem do Funqueiros. Ô Cleiton, eu gostaria que você tocasse uma música do MC da Leste. Uma pequena homenagem a este funkeiro que foi brutalmente morto. Desde já agradeço, ficarei esperando me atender. Olha, a pessoa não colocou o nome aqui, colocou apenas funkeiros, né? Eu vou procurar ver se eu acho uma música, porque cada... Viu, ô funkeiros? A direção da emissora determina a linha que cada programa deve seguir. O nosso programa é um programa regional, a gente toca mais música romântica, música sertaneja, música nordestina, música nativista, né? Então, foge um pouco, eu nunca toquei um funk aqui no programa, porque foge um pouco do gosto dos nossos ouvintes. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Zé Biriba dar uma pesquisada, pedir para o Johnny Cortez também, ver se acha um funk desse aí, que parece que ele fazia um funk diferente, né? Era um funk mais melodioso e tal, eu não conheço o trabalho do funk, não. Se eu conseguir, bem, se eu não conseguir... Eu vou pedir para o Edelson Moura, que nós temos programas lá, outros programas da Rádio Estúdio Brasil que tocam o funk e outros tipos de música. Aqui no nosso programa, você ainda não ouviu pagode, a gente não toca pagode, a gente não toca rock. Não é que eu não goste, não. Eu gosto de todo tipo de música, né? Mas é porque o estilo do programa foge um pouco. Mas eu vou ver se eu acho uma música que pareça com o nosso programa, poder atender aí o funkeiros lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais, que eu não gosto de deixar ouvinte meu sem ser atendido de jeito nenhum, viu? Sucesso do momento, Eduardo Costa, Louco Coração. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Passou como furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou dessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe. Carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão.

Gaspar de Sousa traz-lhe as notícias que fazem manchete no Brasil e no mundo, curiosidades, a mensagem do dia, um conselho, uma palavra amiga e, claro, um grande sorriso que o há de acompanhar todo o restante dia. Fique connosco e comece bem os seus dias de trabalho com o Canal 2. Alto Astral, das 5 às 6 da manhã, com Gaspar de Sousa, o Canal 2 da Antena Web. Samba, pagode. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? E axé. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Tá chegando a hora, dia 24 de agosto tem um show sensacional aqui em Brasília. Eu vou ter a honra de apresentar meus amigos de Paulo e Paulino no Parque de Exposições aqui de São Sebastião, no Distrito Federal, uma realização da Sardinha Produções, né, que contratou esse show da RBM Música. Eu vou estar lá para apresentar o show dos meninos, o show deles está sensacional. E se você quiser levar o de Paulo e Paulino aí na sua cidade, você pode usar os serviços da RBM Música, que é uma empresa com 30 anos em atividade aqui em Brasília, uma empresa muito séria e que consegue contratar o seu artista por um preço até menor do que você conseguiria se ligasse direto lá no escritório deles, né? É porque a RBM contrata muitos shows e por isso ela consegue um preço especial. Você vai contratar um só, fica difícil, né? É só você ligar 619-981-3601, 619-981-3601, e você leva também o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Oscar Arinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 619-981-3601. 99813601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é o bolo de fubá da avó Maria. É uma receita do Martiniano Costa Filho, de Paraguaçu, nas Minas Gerais. Obrigado, viu, Martiniano? Anota aí, comadre. Você vai precisar de 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de trigo, 1 xícara de chá de fubá, 3 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de chá de leite e 4 colheres de chá de fermento. Eu vou repetir para você anotar aí, ó. 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de trigo, 1 xícara de chá de fubá, 3 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de chá de leite e 4 colheres de chá de fermento. Bata as claras em neve. Como fica bem branquinho assim, parece que vira um suspiro, né? Acrescente o açúcar e continue batendo. Aos poucos, você vai acrescentando as gemas, batendo e acrescentando. As gemas, a margarina, o leite, a farinha de trigo, o fubá e continua batendo. Por último, você coloca o fermento misturando com uma colher ou espátula. Coloque a massa numa forma untada e deixe assar em fogo médio. Primeiro você esquenta o forno antes de você botar, né? O forno tem que estar pré-aquecido. Aí você deixa por 30 minutos, viu? Então você bate as claras em neve, acrescenta o açúcar, continua batendo. Aí aos poucos você vai colocando as gemas, a margarina, o leite, a farinha de trigo, o fubá e continua batendo. Coloque por último o fermento misturando com uma colher ou com uma espátula. Aí você coloque a massa numa forma untada. Nessa altura você já deixou o forno pré-aquecido e você põe lá dentro e deixa mais 30 minutos. Esse é o bolo de fubá da avó Maria, que tem cara que vai ficar muito bom, né? O Martiniano... Martiniano, você sabe fazer esse trem? Eu acho que ele só sabe comer, deve ter pego da avó Maria, né? Vou te cantar, rapaz, o programa do Cleiton Guiar ensinando o povo a fazer bolo de fubá. Vê se tem base um trem desse, né? Sucesso novo de Daniel, Maravida! Música.

Tem um montão de médico e médica que transam com seus pacientes. Você acha que você é o único, rapaz? Escuta aqui, rapaz. Isso é a coisa mais normal do mundo. Aí o médico deu uma animadazinha, né? Aí a consciência dele cobrava de um lado e o capetinha do outro, né? Aí ele convenceu, tal, certo, ficou animadinho e tal, e falou pra si, olha, sabe uma coisa? O diabinho tem razão, eu não fiz nada de mal, não. Mal ele acabou de dizer isso, um anjinho chegou pra ele e falou assim, só não esqueça de uma coisa, você é veterinário. O que será que ele estava lá no consultório dele? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Maju Fonseca, do meu conterrâneo Valtinho Marra, da minha conterrânea Kelly Sucupira, da May Teixeira Torres e da Simone Borges. Meus parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz, muita tranquilidade, muita harmonia no seu lar, né? Isso é importante, você tem que viver em paz, né? O mundo de hoje está tão conturbado que eu espero o seguinte, depois da passagem do Papa Francisco no Brasil, ele deixou umas lições aí pra gente que é pra gente pensar. Se a gente conseguir entender o que o Papa disse pra gente, e ele disse de uma forma muito direta e muito simples, eu tenho certeza que dentro de alguns anos o Brasil vai ser um país diferente. Porque o que precisa mudar no Brasil é a mentalidade, porque você mudando a mentalidade, você muda a atitude. Você mudando a atitude, você conserta o que está errado, né? Tem tanta coisa errada no Brasil que está tão fácil de ser consertada. É só as pessoas seguirem os velhos princípios que os nossos velhos pais nos ensinaram. Da decência, da retidão do caráter, do respeito aos outros, né? Cada um fazer a sua parte, cuidar da sua vida, deixar a vida dos outros. Então acho que foi essa a maior lição que o Papa Francisco, que a gente já estava carinhosamente chamando de Papa Chiquinho, porque o brasileiro gosta de pegar intimidade, né? Então, para recordar um pouco da passagem do Papa Chiquinho aqui no Brasil, eu vou à página 28 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer a oração de São Francisco de Assis. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Essa belíssima oração de São Francisco de Assis está no livro de orações do programa Cleito Aguiar, na sua segunda edição. Esse livro já editei e distribuí 37 mil livros graciosamente, né? Estou em busca agora de fazer mais uma edição. Se Deus quiser, breve eu vou fazer, né, para poder atender aos muitos pedidos que eu já tenho desse livro que tem sido maravilhoso na vida de muitas pessoas. A Sandra Maria, ela agora chegou no Twitter do Cleito Aguiar, ela diz que é amante da música sertaneja e de tudo que envolve esse universo, que vejo gente que me enche de orgulho, admiração e respeito. Ô Sandro, um beijão para você, seja bem-vindo ao Twitter do Cleito Aguiar, né? É mais uma das ferramentas que a gente usa na internet, afinal de contas, eu sou um comunicador. Comunicador faz o quê? Comunica. No Orkut, no Facebook, no Twitter, no site da Rádio Estúdio Brasil e no telefone, para tudo quanto é lá. Negócio é comunicar. Eu gosto de ter o respaldo. Gosto que você conte para mim o que você está achando do programa. Gosto que você participe, né? Isso é muito importante para nós. César Menotti Fabiano. Se meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Vou roubar teu beijo, brincar com a saudade, dar um tiro na solidão, vou matar a vontade, assaltar teu cheiro e me embriagar de paixão, sequestrar teus olhos e o resgate é o seu coração. Vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão. Ser condenado, algemado ao seu lado é o que eu quero. Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz. Dê a sentença, me prenda e não solte jamais. Se meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Se o meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão. Ser condenado, algemado ao seu lado é o que eu quero. Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz. Dê a sentença, me prenda e não solte jamais. Se meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Se o meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. E eu nem ligo, e eu nem ligo, que eu nem ligo, pode me prender. Vou roubar teu beijo. Os gordinhos simpáticos César Menotti e Fabiano, para Beatriz Juliana, lá de Patrocínio, Minas Gerais, lá no Arraial Cumprido, pertinho de Coromandel, minha nova amiga do Facebook número 2. Beatriz, seja muito bem-vinda, um grande beijo para você, viu? É bem pertinho ali, não dá 60 e poucos quilômetros de Coromandel, você está em Patrocínio, né? Já que eu estou ali em Patrocínio, vou chegar em Coromandel, vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O avô do João, Cleiton Aguiar, meu coró. Minha cidade é terra da alegria, tem amor e poesia, tem sorrisos pelo ar. É um recanto de carinho e amizade, onde a felicidade escolheu para morar. No meu coró se improvisa num segundo, é o show maior do mundo, tem artistas pra sobrar. Toda a cidade da alegria toma parte, cada um com sua arte diferente pra mostrar. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Hoje tão longe vem ao peito a grande mágoa, pois quem bebe aquela água já não vive mais aqui. Ai, quem me dera ver agora a cascata murmurando lá na mata da fazenda Buriti. O poço verde, a cachoeira, a natureza, nunca vi tanta beleza, tanta paz e união. E o sorriso de uma coroa mandelense deixa a alma em suspense e abala o coração. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Foi numa tarde contemplando o sol poente, embalado mansamente pela doce emoção. Chorei ouvindo o cantar melodioso do canário caprichoso na fazenda do fundão. Louca saudade do luar, da lavrinha, da areia tão fininha que parece ouro em pó. O sol brilhando ao nascer de um novo dia, esbanjando poesia pelas ruas do coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó. Relembrando Goiá, Cleiton Aguiar, meu coró, pro meu conterrâneo Jerry Adriani. Ele é de Coromandel, mas mora lá em Ribeirão Preto e agora faz parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Ô Jerry, um abração pra você, seja muito bem-vindo, viu? Jerry Adriani, a mãe não era fã do Jerry Adriani, não. Eu também tenho muito Cleiton Aguiar esparramado por aí, que o povo escutava na Rádio Nacional, achava bom e tascava e judiava dos meninos, tacava esse nome. A frase irretocável do programa de hoje é do grande escritor mineiro Guimarães Rosa. A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade. Só tem valor quando acaba. A água de boa qualidade é como a saúde ou liberdade. Só tem valor quando acaba. É assim mesmo, não é? A gente não dá valor nas coisas que tem, não. Isso se aplica, não é só nisso, né? Por exemplo, tem gente que não dá valor no pai, na mãe, na amizade, quando falta, meu Deus do céu. E pior é que, no caso do pai e da mãe, muitas vezes, quando sente falta, já foram pro andar de cima, não dá para buscar mais, né? Deve ser custoso. Eu, graças a Deus, papariquei o que eu pude, meu pai, minha mãe. Deus foi muito generoso comigo, eu pude acudi-los no fim da vida, dar a eles todo o carinho, todo o conforto. Isso faz com que a passagem, né, a dor é muito grande, mas faz com que a gente tenha, pelo menos, a tranquilidade de saber que fez aquilo que era possível fazer, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla João Pedro e Cristiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. É uma rede nacional de televisão, ela já está com sinal local em mais de 300 cidades. E você também pode assistir pelo canal C1 das Parabólicas, pela TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, Claro TV e em breve também pela Sky. E se você tiver computador, se no horário que estiver passando na televisão, passa também no site, na internet, rbtv.com.br, de qualquer lugar do mundo, você pode assistir meu programa toda terça-feira às 11 da noite e repete no domingo às 10 horas da noite, sempre com entrevistas muito interessantes, né? Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, hoje às 11 horas da noite na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão com a dupla João Pedro e Cristiano. Tempo de voltar atrás.